oráculo é um portal onde a pessoa que lê e a pessoa que está usufruindo daquele instrumento tem duas oportunidades, cada um tem uma oportunidade, né? A quem está lendo, de revisitar os seus padrões, porque sempre quem vem consultar tem uma ligação do consulente com quem está lendo o oráculo. Então, o oráculo é um portal para acessar o conhecimento, para acessar o conhecimento de si. Não está independente do seu presente. O futuro não está desconectado do seu presente. Do ponto de vista quântico, tudo bem. A gente pode até olhar o tarô do ponto de vista quântico. É lícito, sim. Não é pecado mortal. Mas o bom mesmo é viver o presente. É lícito saber para o futuro, mas o bom é O viver o bom presente. mesmo, o aconselhável mesmo, é viver o presente. Por quê? Porque no presente, veja bem, você tem uma notícia boa que vai acontecer no futuro, certo? Então, qual é o seu comportamento? É se manter presente, nutrindo aquele desejo. Continue nutrindo, mas ao mesmo tempo continue trabalhando para que o futuro aconteça. Estrela radiante de Davi, sendo a luz do sol nascente, sendo a luz do sol poente, faço o meu caminho iluminar. Estrela radiante de Davi, ilumina meu caminho, ilumina o meu ser. Estrela radiante de Davi. Senhor, sou nascente, sendo a luz do sol poente, faço o meu caminho. Salve, salve, salve, Salve. Uma satisfação conhecê-lo finalmente. Também, finalmente, né? Você aqui entre nós. Isso é muito bom. É. Muito bom. Espero poder contribuir com o seu trabalho, que é um trabalho muito, muito, como é que eu posso dizer, denso de qualidade. Bom, muito obrigado, viu? Salve. Qual que é o seu nome, por gentileza? Cigano, me apresento como Cigano Noé, nesta roupagem de cigano. Mas originalmente não vem dessa roupagem cigana. Originalmente eu venho de outras esferas, esferas estas, muito distantes daqui, da Terra. Mas foi a maneira que eu escolhi para me manifestar aqui, entre vocês. Que eu gosto do povo cigano, é um povo alegre, é um povo que vibra o prazer, a liberdade, né? E a alegria de viver. Pode-se saber a aparência que o senhor tinha nessa esfera aqui de onde o senhor vem? Pode sim. Eu tenho acima aproximadamente 3 metros. Me apresento como, na verdade, é a projeção da minha frequência, que tem 3 metros. Mas eu não tenho uma forma humana, não. Não tem. Não, eu não tenho uma forma Qual forma o senhor tem? humana. Uma forma luminosa mesmo. Pronto. Luminosa. Porque a esfera de onde eu venho é justamente, e aí que está a ligação com o povo cigano, que é de um grande oráculo, né? Um grande oráculo. Um grande. Energia de oráculo, energia desse acesso aos mistérios, cujo tarô é originário de lá, cujos búzios também é originário de lá. Olha. Da mesma fonte dessa desse trânsito, não é? De a gente acessar. Esse trânsito de? De a gente acessar o saber, a sabedoria. Tá atrapalhando isso? É. Vamos aguardar? Vamos. Então vamos retornar aqui. Vamos. O que é um oráculo? O oráculo. O oráculo é um portal. Um portal onde a pessoa que lê e a pessoa que está usufruindo daquele instrumento tem duas oportunidades, cada um tem uma oportunidade, né? A quem está lendo, de revisitar os seus padrões, porque sempre quem vem consultar tem uma ligação do consulente com quem está lendo o oráculo. Então o oráculo é um portal para acessar o conhecimento, para acessar o conhecimento de si. O oráculo é um portal para fortalecer a sua consciência sobre a sua vida, sobre o seu momento presente. Por isso que essa egrégora se chama ser presente. Porque ser presente é diferente de estar presente. O oráculo, ele convida você a saber exatamente em que ponto você está. É como se fosse um mapa da vida. Que você vai dizer assim, onde é que eu estou agora? Aí o oráculo vai e abre, vai dizer, você está assim, você está faltando isso, você tem isso, mas que bom que você tem também essas potencialidades que você pode, tem essa energia que você pode usufruir, mas que bom que você está quase no fim do caminho, você está no meio, você enfim está começando. O oráculo, ele vai lhe situar na vida de como você está. Esse é o fundamento maior do oráculo. O oráculo não é para você saber como você vai estar no futuro. Porque o futuro não depende do oráculo. E mesmo esse oráculo lá presente vai dizer assim, você vai levar uma topada daqui para frente. Daqui a 10 metros você vai levar uma topada. Se você decidir não seguir, você não vai levar topada naquele momento. Né? Se você decidir andar no caminho com atenção, você também não vai levar topada. Logo, o que vai acontecer vai depender muito de você. Agora, se houver uma ausência quando você se levanta e vai em direção a qualquer lugar e você esqueceu daquele conselho, e aí claro que você vai levar, porque você não tomou aquela informação, as rédeas do destino daquela informação. Claro. O que quer que ele ir? Não, então, o senhor precisa dar para a matéria? O senhor acha que é bom para a matéria? Tá muito. Vamos deixar então, vamos ligar. Pode ser aqui também, né? Pode. Ah, mas aqui tem esse. O cigano? Diga. Além do oráculo do tarô e dos búzios, tem algum outro que veio da esfera de onde o senhor é original? Olha, nós vimos, onde eu habito, existem várias maneiras. Pode tirar ele de lá e botar a impressão ali. Não vai cair. Essa aqui é o lugar. Pronto, pode continuar, desculpa. Onde eu habito, existem várias maneiras de você sentir o outro, né? E sentir também como está a sua vida mesmo. Então, nós temos o Ifá, que é um instrumento onde existem muito mais elementos para serem analisados, que podem ser por pedras, podem ser por ossos, podem ser por cristais, também pedrinhas de cristais. Existem as runas, existe a leitura de mão, existe a leitura do próprio corpo da pessoa, existe a leitura da aura. Existem tipos de oráculos, a pessoa muito sensitiva e a pessoa que já traz esse dom para a vida, que ela pega na sua mão, mas ela não está lendo a sua mão, ela está lendo a energia que está ali na sua mão. E tanto faz, ela lê a energia da mão, como do cotovelo, como da sua bochecha. Tem pessoas que têm esse dom de ler, né? vida da pessoa por meio também do próprio corpo da pessoa. Então, nos oráculos, existem, nesse campo magnético do oráculo, existem várias formas de você saber, né, da realidade em que a pessoa está e o que é que se apresenta no futuro mesmo também. O futuro está escrito. O futuro, na sua trajetória encarnatória, na sua biografia encarnatória, quando você vem para cá, você assume um compromisso de trilhar tal caminho. Nesse seu caminho, você tem o livre-arbítrio para chegar naquela meta que você se comprometeu antes. Nesse sentido, o futuro está escrito. É o futuro, motivo pelo qual você veio encarnar. Né? Assim como Jesus sabia que teria que se sacrificar pela humanidade, já estava escrito para ele isso. E aí o futuro estava escrito. E aí ele entrou na sintonia do que a vida queria dele naquele momento para ir seguindo com a sua missão aqui na Terra. Como a pessoa descobre a sua missão na Terra? Pode ser visto através do tarô? Pode ser visto através do tarô. Pode ser visto sim, mas se a pessoa quiser ver, né? Ah. Então a pessoa está querendo descobrir pistas sobre o caminho dela, da sua missão, os oráculos, eles podem lhe favorecer esse caminho. À medida em que a pessoa se abre para aquele momento da leitura, né? A pessoa não pode. Uma coisa importante que eu defendo, inclusive a matéria também defende, é que quem vem com o consulente não pode deixar a total responsabilidade na mão de quem está lendo qualquer coisa. O consulente tem que vir com 50% do que ele precisa. Ele entrega para o outro. Ele confia ao outro. Se o outro não souber lidar com a informação, é uma coisa. Mas é o papel do oraculista e quem está lendo o oráculo ter esse compromisso de acolher o outro sem julgamento e de auxiliar o outro o que ele está precisando para cumprir a sua missão aqui na Terra. Se ele, quanto mais houver esse diálogo com o oráculo, mais o oráculo também pode responder para ele. Nossa! Então não é uma coisa assim que foi no lugar, a pessoa não falou nada, entrou muda, saiu calada e o oraculista falou tudo para a pessoa. O oraculista não tem esse poder, gente. Não tem esse poder. Ele pode ser vidente, ele pode ter outros poderes, mas esse poder cabe ao consulente e à consulente. Não é? Ter a ciência da sua vida, ter a consciência da sua vida e o motivo pelo qual ele foi buscar ali. Não foi buscar uma resposta mágica de que ele vai enriquecer quando sair dali. Claro. A gente pode dar uma demonstração, por exemplo, do senhor operando um pouco o oráculo? Pode sim. Então tem aqui, acredito que esse que é o oráculo que o senhor opera. Sim. Vamos dizer, se o senhor quisesse ensinar para a gente ou demonstrar para a gente como o senhor descobre a missão de vida de cada um. A gente vai fazer um estudo agora, pedir ao senhor de descobrir no oráculo a minha missão de vida, aí a gente vai fazer um antes e um depois. O senhor vai dizer que energias entraram em ação, a partir de qual momento, para que essa carta saísse. Será que meus guias auxiliaram? Será que foi a energia do universo? Nós vamos saber desse estudo. Por favor, mestre. O senhor está embaralhando, é isso? Eu vou primeiro limpar o baralho com o incenso, a fumaça do incenso, e vou embaralhar agora. Pronto. Seria você essa pessoa? É. Certo? Então o senhor está embaralhando por quê? Porque a gente mantém as cartas organizadas para a vida também se organizar. Ah, ela foi guardadinha. Foi guardadinha na sequência do 0 ao 22 ou do 0 ao 21. Certo. Quando a gente embaralha, é para a energia do tarô acordar. Ela passou esse período adormecida, e aí a gente embaralhando dessa maneira, a energia, o tarô vai tornar tarô vai acordar, vai despertar. E eu peço para que você também embaralhe. Pronto, então agora ele está pedindo para eu embaralhar também. Então, por que o senhor pediu para eu embaralhar também? Para a sua energia também, o tarô entrar em contato com a sua energia. Ah, é. O tarô entrar na sua frequência também. É, pronto. Porque não é um diálogo, né? Isso. Seria aquele abraço dos amigos quando os amigos se encontram. É a mesma coisa. Isso. Quando a gente pede para cortar, quando a gente pede para embaralhar, é como se fosse esse abraço. Sim. Pronto. Você vai ter que me tirar duas cartas. Antes de eu tirar, vou fazer uma pergunta. Tá. Essa resposta o senhor já sabe? Não. Não? Não. Mas o senhor não é um espírito? Eu sou um espírito. Ah. Mas eu não posso antecipar você do prazer que você tem de também descobrir comigo. Oh. Eu não posso vir aqui na posição de lhe dizer o que você espera que ouvi sem você se comprometer também com isso. Claro que sim. Viu? O senhor não faz e não acessa o que é a minha missão de vida porque não quer ou porque é... Por respeito. Por respeito. Mas se quisesse, podia, em espírito. Posso. Tem uma ficha. Pronto. Por respeito, porque tem entidades que fazem isso, não é? E não tem. É a maneira de cada um trabalhar. É. Eu vou pelo respeito. Claro. Eu vou por saber que você está pronto ou não para receber essa informação. Aham. Eu posso lhe dizer aqui algo que você fica impactado e você não esteja pronto. Quem normalmente faz isso são as entidades, o povo da rua, né? As mestres, as pombagiras, elas agem dessa maneira impactante para que o outro acorde do sono, né? O outro desperte. Mas eu sou mais amoroso nesse sentido. Agora, o que o senhor está me pedindo aí com essas cartas? Eu peço para que você tire duas cartas. Duas? Isso. Por que o senhor pediu duas, por exemplo, não uma só, três, sete? Para ver isso que você me falou, meu filho. Entendi. Duas basta, né? É. O que lhe motivou a cumprir a sua missão? Olha. Então. Qual foi o caminho que você precisou trilhar para chegar até aqui? Vamos ver. Você teria uma? Vou tirar uma. Tem como eu tirar a carta que é errada e que não fala o que a resposta? Não tem. Olha. Olha aqui a força. A força. O arcano 8. Ah. Significando dizer que ele precisou usar da força e vencer os obstáculos para chegar até aqui. Força interior. Isso significou você lutar contra forças conflitantes. Porque a força também fala de energias conflitantes. Uhum. Energias externas conflitantes que também tornavam internamente o seu ambiente interno conflitante. Para que você pudesse seguir o seu caminho na sua missão, minha filha. Nossa. A força. Você precisou, em algum momento, lidar com os desafios externos dos antagonismos. O que seria antagonismo, né? De que alguém, pessoas não concordavam com o seu caminho, com a sua escolha, com o caminho que você trilhou para exercer a sua missão. Mas quem é que sabe mais disso que as pessoas? Você. Pronto. Você. Por isso que você, uma vez percebendo isso, não foi necessário mais entrar em atrito, entrar em conflito, entrar na força, digamos, a força da briga, do desentendimento, né? Lembrando dos chakras, né? Inicialmente a discordância poderia despertar a raiva e o desentendimento, as discussões, as palavras sem sentido, você precisou ouvir porque as pessoas não entendiam. Porém, quando você percebeu o real motivo da sua missão, que é espiritual, você foi para um lugar, você subiu os chakras, foi subindo, foi vibrando em outras oitavas. Entendeu? Até chegar no coração. E quem sabe até chegar também no seu sétimo chakra, você teve um momento que você subiu, porque é isso que essa carta convida. Saia do basicão, do reagir simplesmente ao básico, ao que a vida provoca você e você reage ferozmente, né? Devolva de uma maneira mais amorosa e compassiva, compreendendo que as pessoas podem sim não entender você, que as pessoas podem sim não compreender você, mas que são pessoas que se estão no seu circuito, é porque elas amam você, é porque elas têm cuidado com você. Então, você compreendendo isso, aí você pode, como é que eu posso dizer, responder a essas pessoas também num nível mais amoroso. Sim. Tire outra. Ficou claro, né? Ficou. Bastante. Tire outra carta. Que é hoje, né? Que é hoje. Olha quem chegou, né? Com sua mochila nas costas, correndo o mundo, girando o mundo por aí, né? É você. Ah. É você. Você está bem assim mesmo, né? Girando o mundo. Você está no início dessa jornada. Muitas coisas ainda estão por vir. Mas é porque houve, sabe o que aqui? Você está assim. Não que você esteja louco da cabeça, não. Porque você está aqui entregue a essa experiência, essa experiência sagrada da sua missão. Uau. Você está concentrado, mas você está mergulhado no caminho da sua, no caminho sagrado que é a sua missão. Uau. Você, depois das tormentas da força, dos conflitos, você encontrou o seu prumo, né? Você agora está aprumado. Parece um tanto contraditório, mas é porque você está começando essa jornada agora. Confiante, com gás, com pureza de coração, confiante sobretudo na existência. Existência. Quem é que mantém os loucos viverem a sua jornada? Os loucos mesmo, de cabeça. Os loucos das ruas. Quem é que o quê? Quem é que mantém esses loucos se não a existência? A existência? Pronto. Quem é que mantém os loucos das ruas, que sobrevive nas ruas, se não a própria existência? Até cumprirem a sua jornada. Uau. No seu caso, você está começando uma jornada. Você zerou. E você está no início. Oh, mas eu já tenho tantos anos de estrada, mas ainda é sim. Tem muito que vem pela frente. É. Imagine, não posso nem contar os anos que você vai viver ainda, né, nessa sua jornada. Uau! Viu? A não ser que haja uma revisão, né, de metas, que é normal também, sim. Que nada. Nenhum planejamento da existência é fixo. Você seja convidado para as esferas. Você está sendo útil aqui. É importante que você esteja aqui para nos ajudar nesse caminho. Que assim seja. Então, resumindo, o passado foi pavimentado pela carta da força. Isso. Né? A força normalmente é o 8, né? Que liga o embaixo com o em cima. Em cima. É, olhando para dentro de si e domando aquele leão. Domando os instintos. Isso. E reconhecendo ao mesmo tempo, acolhendo. Os acolhendo. Olha. É, quando a gente. Eu prefiro utilizar. Entrar em sintonia com os nossos instintos. Reconhecer os nossos instintos. Conhecer as nossas sombras. É conhecer o nosso ego. Aquele ego que é raivoso. Nossa. Aquele ego que vibra no primeiro chakra. Né? Da subsistência, da sexualidade, do alimento, da boca, da satisfação dos desejos. Pronto. A força tem isso. Mas a força também lhe convida. Você pode ficar aí se quiser, mas também você pode ir subindo pelos chakras. Os chakras do prazer, os chakras do poder, até chegar no chakra do coração. Você percebe como a força egóica, a força da força egóica, estão concentradas exatamente aqui, nesses três primeiros chakras. Nos chakras básicos. Sim. Sobrevivência, o prazer e o poder. Quantos de nós, muitas vezes, não paramos um desses chakras, né? Para ficar só no prazer? Ou para se permanecer no poder? Ou para ter satisfação sexual? Puramente dentro dessa vibração animalesca. Então, a força vem e diz, você pode ficar aí, mas também você pode subir se quiser. Então foi meio assim a sua trajetória, né? De você ir se depurando ao longo do caminho, até internamente a sua missão ficar clara. Sim. E aí você percebe como foi simples, né? Olhar para a sua trajetória e identificar quais foram as cartas que contribuíram com você. Os arcanos, se bem interpretados, os arcanos maiores e menores, se bem interpretados os oráculos, se a gente consegue sair da borda da vida, imagine que a vida é uma piscina grande, então um grande lago, e a gente só vive na borda. Vai até ali na beira, fica bordejando, como diz o povo mais antigo, que não mergulha na piscina, não vai ver o que é que tem lá dentro. Então, à medida que a gente consegue ser profundo com a gente, também ser profundo na relação com os oráculos, a gente consegue também mergulhar e obter as respostas necessárias para nós e para quem vem consultar. Então, a segunda carta do momento presente é o louco. O louco. No sentido de a pessoa tem aquela ingenuidade, mas também tem aquela vontade de iniciar sua jornada confiante na vida. Isso. Confiante na vida. Sabendo que eu tenho que comer um cachorrinho por amigo, basta. Isso. Não é assim que você está com a mochila nas costas, rodando o mundo, né? Forasteiro. Sim. Forasteiro, rodando o mundo com o seu propósito. Nossa. Né? Porque foi a maneira que você achou mais fácil de concretizar a sua missão. É. Imagina se todo mundo fosse para o lugar onde você está. Né? É mais fácil para você ir transitando. Sim. E há aí um desprendimento, há aí um total desapego, há aí um compromisso missionário seu, né? De entrega, de confiança. E a relação com a espiritualidade é assim. Quanto mais a gente confia na nossa missão, seja ela qual for, não precisa ser espiritual. A deles, sim, que está muito ligada à espiritualidade. Mas em qualquer situação, em qualquer área da vida que você sinta que é a sua missão, seja artística, seja científica, né? Seja, enfim, qualquer outra área, você vai ter auxílio, sim, a existência chega próximo a você. Porque a partir da sua atividade e da sua ação, você estará beneficiando muitos seres. Agora, o que fez eu escolher essas cartas? Foi o guia que intuiu? Foi as forças do universo? Fala um pouco dos bastidores. Quando uma pessoa tira uma carta, e hoje eu falo do ponto de vista quântico, às vezes, antigamente, tinha assim, tira com a mão esquerda, tira com a mão direita. Todo o nosso corpo é quântico. E todo o nosso corpo vai atrair aquela carta que precisa ouvir. As nossas células precisam ouvir. Os nossos corpos sutis precisam daquela energia Então, quando você tira a carta, não tem ninguém ali. Além de você. Além da sua energia. Porque não é à toa que você tirou aquela carta. Aquela carta era a que você precisava ouvir. Então, era o que sua alma precisava ouvir. Então, no momento de uma leitura, quando o consultante tira a carta, é exatamente aquela que ele precisava ouvir. Às vezes, as cartas se repetem. Uma pessoa, né, sai determinado arcano em todas as leituras, todas as tiragens, ele está querendo dizer alguma coisa. Então, pare ali e observe mais aquela carta. Por quê? Quando sai uma leitura, ou é porque você está vibrando aquela carta, ou é a vibração que vem para você, daquela energia da carta. Então, para você foram a força do passado, que ainda está aí, porque a força é esse caminhar paulatino, sempre é sempre. Porque à medida que a gente se aproxima da luz, que a força nos convida para olhar para a nossa espiritualidade, a nossa sombra também cresce, que são, que não é sombra dos outros não, viu? Que ninguém mandou não, é a sua sombra dele. Então, é o seu ego, mas o ego que não é saudável, tem um ego que é saudável, é as suas sombras. São os seus instintos que lhe mantém vivo. Eles são necessários, né? Mas eles são necessários no lugarzinho dele. Porque se a gente teve raciocínio, inteligência, significa dizer que a gente pode sim agir diferentemente de quem seja, dos animais que são irracionais e que merecem também o nosso respeito. A pessoa tem que ter mão de jogo para querer aprender e dar consulta com o tarô? Tem pessoas que nascem com um dom, né? Que nascem com esse dom, que olha para uma carta, olha para um número, olha para uma borra de café, olha para uma disposição, né, de algumas pedras no chão e já fazem uma leitura. Olha para o céu com as nuvens e já fazem uma leitura. Tem outras pessoas que vão acordando ao longo da vida e vão despertando essa habilidade. Como aconteceu com a matéria. A matéria foi despertando ao longo da vida essa habilidade. E aí estudou, que é preciso estudar mesmo, é preciso ler, para compreender, para depois soltar para a intuição. Para que não seja uma intuição vaga, para que não seja uma intuição solta. Mas uma intuição baseada no, também no conhecimento, que é importante. É importante. Uma pessoa que tem mão de jogo pode perder se fizer besteira? Perder como? Perder essa habilidade de que as cartas respondam na sua mão. Se, por exemplo, viver uma vida que não é regrada de acordo com a espiritualidade. Não. Por exemplo, o cara jogava tarô. Agora ele virou um estuprador e um assassino. O tarô continua respondendo? Não, meu filho, porque ele se distanciou. Não. Ele se distanciou. Uma coisa que é interessante é que os mistérios que contém nos arcanos, eles não estão aqui. Eles não estão, porque aqui é um pouco da representação de um 20% do que eles representam. Então, aqui é só uma forma de ancorar essa energia. Porque aqui é só papel com tinta. Pronto. Papel e tinta. Porque os mistérios mesmo estão no universo. E se a pessoa que trabalha com tarô ou com qualquer outro oráculo se distancia da sua humanidade, perde. Perde. Claro que sim. É É lícito saber o futuro? É lícito, sim. Não é pecado mortal. Mas o bom mesmo é viver o presente. O bom, é lícito saber para o futuro, mas o bom é viver o presente. O bom mesmo, o aconselhável mesmo, é viver o presente. Por quê? Porque no presente, veja bem, você tem uma notícia boa que vai acontecer no futuro, certo? Então, quebra, qual é o seu comportamento? É se manter presente, nutrindo aquele desejo. Continue nutrindo, mas ao mesmo tempo continue trabalhando para que o futuro aconteça. O futuro não está independente do seu presente. O futuro não está desconectado do seu presente. Do ponto de vista quântico, tudo bem. A gente pode até olhar o tarô do ponto de vista quântico e perceber que o futuro ele está ali, mas se você não estiver conectado com essa conexão suave, sutil, com o seu presente, porque na verdade futuro e presente, aliás, futuro, passado e futuro, você não tem nas mãos. O que você tem nas mãos é o presente. É por isso que eu vivo tocando nesse tempo. Viva o presente. Planeje-se, né? Nutra suas esperanças para um amanhã mais proveitoso. Mas esse amanhã vai depender do que você nutriu hoje. Esse amanhã vai depender de como você está hoje. O hoje agora, seu coração batendo e você respirando, é o que é mais importante, sabe para quem? Para a existência. Porque digamos, eu digo assim, amanhã você vai ter uma grande surpresa, que você vai ficar feliz. Você vai ter uma grande surpresa que você vai se sentir realizado. Eu disse, né? Ou algum oraculista falou. Aí vem a existência e muda os planos. Se você não estava presente, já estava vivendo o amanhã, os louros do amanhã, você foi pego de surpresa. Então é por isso que eu digo, esteja presente. Porque se você trabalhar a sua presença, em qualquer desencarne, você continuará com essa presença, onde quer que você esteja. Cigano, fala pra gente quais os três ensinamentos mais importantes que o senhor, desde quando chegou na Terra, através da incorporação, até a hora do último dia, qual missão que o senhor veio, qual ensinamento o senhor quer passar para os humanos? Os três maiores ensinamentos que a tua vinda para cá e trabalho através da incorporação quer deixar gravado no coração dos humanos. Primeiro que não existe uma missão maior que a outra. Porque cada pessoa vai ter a missão que lhe foi incumbida pela existência e que a pessoa mesma assumiu antes. Então, uma pessoa que não tem condições de ser pai ou mãe, não vai ser pai ou mãe, mas vai ser outra coisa. Não é? Então, esteja atenta ao que você veio fazer aqui. Não perca tempo. Não perca tempo. Enquanto você não sabe, você pode ir gerando benefícios para as pessoas. E gerando benefícios para as pessoas. Benefícios. E gerando benefício para as pessoas. Gere benefício para as pessoas. Não é o que toda religião prega. Gere benefícios. Reze por alguém. Né? Ajude alguém. Se ajude antes disso, se ajude. Por isso que eu falo. Se é para ser caridoso, seja primeiro com você. Se é para ser amoroso, seja primeiro com você. Se é para cuidar dos abandonados, não se perca de si. Não se perca. Mantenha a sua presença. Primeiro ensinamento, né? Dentro da missão. Segundo ensinamento. Mantenha uma conexão com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Nossa. Seja ela qual for, se você não tem religião, mas você acredita que há uma energia suprema por meio da natureza, Você vai fazer essa louvação. Por quê? Porque é importante manter essa conexão com a espiritualidade por meio de qualquer manifestação de devoção. Porque vamos aprender, vamos exercitar que existe algo de fato maior mesmo. Simplesmente isso. Que nós não estamos, não somos a ponta da lança da civilidade e da evolução, não. Que nós estamos no caminho, caminhando ali o tempo todo. Então mantenha essa conexão com a sua divindade. O terceiro ensinamento que eu digo é: nutra, claro, a sua individualidade, mas não esteja só nessa caminhada. Una-se. Vá percebendo quem pode contribuir com a sua missão. Sabe por quê? Porque ninguém realiza nada sozinho, minha gente. Ninguém realiza nada só. Olha, se a gente for partir do princípio de que a água que a gente bebe é alguém que cuida, de que o banho que a gente toma, alguém fez o sabonete, alguém cuidou da comida, alguém plantou a roupa, a gente, alguém que fez, que costurou, tudo que a gente precisa na vida, mesmo que a gente diga, não, eu não dependo de ninguém, vai ter sempre alguém que vai estar lhe servindo. Então, construa parcerias saudáveis que possam ajudar na sua missão aqui na Terra. Não esteja sozinho, nutra amizades pautadas no respeito, pautadas também no amor, para que você não ande só, para que você possa trocar experiências importantes nesta trajetória. Mesmo que o outro siga um outro caminho, você precisa nutrir as parcerias. Não esteja só. Feito você mesmo, né? Que roda, você precisa nutrir parcerias para poder realizar a sua missão. Feito eu, que venho aqui e preciso fazer uma parceria com a matéria. Senão, eu não estaria aqui. É verdade. Sim. Qual é o papel do espírito do agradecimento para futuras conquistas? Qual o papel? Então, a pessoa viver na sintonia do agradecimento por tudo aquilo que já tem, para que ela consiga chegar aos seus objetivos futuros. O papel do agradecimento, ele abre O papel do agradecimento, ele abre um canal direto com a fonte. E o que é a fonte? A fonte é onde tudo existe. Como se fosse um grande shopping. Para ficar aqui na compreensão de vocês, mas eu diria assim, um lugar onde tudo tem, que possa nos favorecer no sentido de construir, construindo o nosso caminho, a nossa missão. Então, quando a gente agradece pelas mínimas coisas, a gente abre sim uma conexão com essa fonte, a gente abre sim uma conexão com os campos, sejam os campos mórficos, os campos das intencionalidades. Campos mórficos são os campos da forma. E a gente sempre está caminhando para algum lugar, né, para poder ancorar os nossos propósitos, seja no trabalho, nos estudos, na execução dos nossos trabalhos. A gente precisa, de fato, acessar o campo das formas para dar forma àquilo que a gente quer que veja ancorado. Né? Então, o agradecimento cria esse elo. Nossa. Claro que sim. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer a respeito do povo cigano que pode ser útil para todos incorporarem na vida, para encontrar a si próprio e ter paz? Tem um povo cigano que é fixo, né? É. E tem um povo cigano que é andarilho mesmo. O povo cigano em si, seja fixo ou andarilho, eles nutrem a liberdade a autonomia e a felicidade, né? A alegria de viver. Alegria de viver. Porque com eles estão toda uma ancestralidade que construiu isso ao longo dos tempos. Né? Então, dentro dessa alegria de viver, existe uma determinação em viver a vida, não só de prazer, né? Mas em viver a vida com mais leveza. Então é isso que eu convido você. Viva a vida com mais leveza. Sorria mais dos seus erros. Sorria mais dos seus tropeços. Porque a vida sempre vai dar chance de você refazer. A vida sempre vai dar chance de você recomeçar. Fez errado dessa vez, mas da próxima eu posso recomeçar. E que bom que é que você se permite recomeçar. E que bom que você se permite refazer. E que bom que a vida lhe dá essas chances. Então seja mais feliz. Sorria mais. Porque o sorriso, ele trabalha muito o fígado. Ele trabalha o fígado. E o fígado tem a ver com raiva, né? Com mágoa. Com raiva, na verdade. Você sorri, todas as suas células sorriem também. É isso. Sim. O senhor passou uma mensagem que o oráculo fala com as células da pessoa, como se dissesse que acessa o próprio DNA, isso, criando um condicionamento favorável para que o espírito e a matéria possam cumprir o que estava destinado. Isso. É isso? Isso. Perceba que a maioria das pessoas que vão para um oráculo, uma consulta oracular, né? Isso, uma consulta. Elas vão meio que dividida, né? Meio que fracionada, né? Elas vão porque precisam mesmo. E o papel do terapeuta, do oraculista, é harmonizar. Harmonizar, organizar as ideias na cabeça. Não tem nada mágico com isso. Organizar as ideias na cabeça. Então, quando a pessoa sai da consulta, ela sai harmonizada com os seus propósitos. Porque viu o caminho que estava certo e o caminho que não estava certo. Viu a energia que estava bloqueando, a energia que estava se esvaindo e o que ela tinha de potencial e de luz para viver. Pronto. Então, ela sai dali completa. Como quem sai de uma massagem, né? Completamente harmonizada com seus chakras. Muitos dos consulentes, quando vão em tarólogos e oraculistas sérios, eles saem com seus chakras harmonizados, porque não é isso, né? A entidade caveira falou de que o sexto e o sétimo chakras são aqueles chakras que têm uma proteção, justamente porque são por eles que a gente também atua, que os guias também atuam, né? Claro que tem um ou outro que precisa de proteção, de harmonização nesse chakra, mas a sua maioria, mesmo as pessoas desequilibradas, desarmonizadas, elas são harmonizadas por meio desses dois chakras. Lógico. Claro, claro. O senhor já visitou um outro orbe terrestre que não a Terra? Então, algo como assim? Um outro planeta habitado? O senhor já visitou um outro planeta habitado? Não, minha missão é aqui. É? É aqui. Tem que pedir licença, tem muito protocolo para fazer isso? Tem, meu filho, tem sim. Tem sim. Porque tem os governantes, né? Tem os governantes dos outros planetas, que já tem outras entidades. Claro que nas viagens que nós fazemos, a gente visita sim. Mas não para manter uma moradia, né? Claro. Que nem aqui mesmo eu mantenho uma moradia. Né? Eu só venho quando a matéria está trabalhando, mas também atuo quando precisa, porque é importante atuar. Eu tenho também umas vindo aqui para fazer outros trabalhos, né, nesse despertar da consciência das pessoas, ajudando a intuir, ajudando a mudar essa frequência, Você percebe que o Brasil está num momento de limpeza mesmo. Nossa. E é uma limpeza que vai trazer bastante saúde, mas que a ferida que estava fechada, que ninguém via onde estava, ela veio à tona. Está saindo, né? Como chama aquele o núcleo da ferida, se chama de carnegão, enfim, que é o foco. E isso dói, né? Exato. Dói em todo mundo. Mas é importante. É importante que venha à tona para poder sarar. E a gente precisa fazer isso para poder viver um novo momento, que vai demorar um pouco, mas que não vai custar chegar. É meio paradoxo. Vai demorar dentro do nosso calendário, mas que não tarda a chegar, porque o tempo para a gente conta de outra maneira mesmo. Se o senhor estivesse no meu lugar, que pergunta faria para o cigano Noé? Sabendo que o senhor conhece muito mais, né, a profundidade do conhecimento do cigano Noé, para colher o máximo possível para quem está acompanhando, que pergunta no meu lugar o senhor faria para o cigano Noé? Cigano Noé, o que fazer para manter a sintonia com o que a vida pede de mim? Pois não. O senhor responderia o quê? Para que você tenha essa sintonia com o que a vida pede de você, você percebe como você andou perambulando pela estrada, feito um papel ao vento, né? Feito um capim seco que vai assim ao sabor dos ventos. E aí eu lhe convido para esse lugar, para começar a entrar em sintonia com o que a vida pede de você. Por quê? E como você vai fazer isso? Primeiro, você trabalhando o seu corpo físico, que a vida pede de você. Precisa começar pelo seu corpo físico, cuidar do seu corpo físico, trabalhar a consciência do seu corpo físico, por meio de exercícios, por meio mesmo da consciência corporal. E aqui é meu braço, aqui é minha mão, aqui estão meus pés. Os pés, os chakras dos pés, fincados no chão, a trabalhar o seu aterramento. Só a partir desse primeiro ponto do aterramento é que você vai conseguir entrar em sintonia com o que a vida pede de você. E o que a vida pede de você não é que você esteja desconectado, que sua alma não esteja ancorada no seu corpo. Sua alma precisa ancorar no seu corpo. Sua alma precisa ancorar no seu corpo. E para que isso aconteça, você precisa ter os dois pés fincados no chão. Você está na terra, você pediu para vir para cá, para quê? Para ficar perambulando? Não. Para assumir a sua missão. Então você começa a entrar em sintonia com o que a vida lhe pede quando você toma consciência do seu próprio corpo e começa a jornada nesse caminho. Certo. E, claro, os oráculos, eles também vão lhe ajudar. Mas você precisa querer entrar em sintonia. Porque se você não entra em sintonia, ninguém vai poder lhe ajudar. Chegando perto dos minutos finais, antes da sua mensagem final, eu queria pedir para o senhor explicar aquela pirâmide que a gente tem ali. O que faz quando a gente coloca um cristal assim dentro de uma pirâmide? Que efeito que tem essa geometria aí? Você sabe que na pirâmide tem um quadrado, né? Embaixo. Que faz a base. Sim. Os quatro pontos que fazem a base. Formado por quatro triângulos. Não é isso? Que ligam aos céus, que é a base do nosso trabalho, que é ser presente. Seja presente, alinhando os quatro elementos, alinhando os quatro planos, material, mental, emocional e espiritual, conectado com a existência, agora de uma maneira amorosa. De uma maneira que você acolha todos os seres que estão nesse processo, inclusive aqueles que não estão também. De uma maneira que você diga, eu também tive o meu tempo de adormecimento. Eu não posso, só porque eu penso que eu estou desperto, incomodar o outro para tentar acordar o outro. Cada um vai acordar no seu tempo, sim. Importante é o que você faz nessa jornada, você possa dedicar a todos os seres para que possam despertar. Se você se compromete com isso, você não precisa fazer nenhum esforço, porque essa frequência ela vai até esses seres que estão adormecidos. E mais cedo ou mais tarde, quando ele despertar, ele vai ter um banquete disponível para ele, de tantas dedicações que você enviou para eles, de tanto amor que você enviou para ele, de tanta compaixão que foi enviada para esses seres que estão ainda adormecidos. Que assim seja. Salve, meu filho. Antes da sua mensagem final, mestre, explica pra gente como é que foi toda essa organização nos bastidores, qual espírito foi conversar com o senhor para ensinar no diálogo com os espíritos. A matéria estava bem nervosa com essa experiência, que é uma experiência nova, né? Nova para ela, nova para mim, nova. Mas a gente focou na importância do trabalho. O trabalho é importante. Então nós vamos contribuir. Ou seja, se a contribuição valer, tudo bem. Se não valer, a gente contribuiu da mesma maneira. A gente se dispôs, né, em mostrar o que também pode ser revelado. Sim. Porque nem tudo pode ser revelado de onde a gente está. Eu falei um pouco do reino do Ifá, falei um pouco do meu lugar, mas nem tudo eu posso falar. Porque não vai ser compreendido. Então, quando eu trago essa nova imagem do cigano Noé, que não foi revelada, porque também foi permitido fazer isso. Né? E quando eu me visto dessa roupagem cigana, é de profunda honra essa etnia de um povo que vem sendo perseguido há tanto tempo e que resiste há tanto tempo. Que permanece com seu frescor de alegria e de fé na vida, e que permanece com seu sentido de união entre os próprios irmãos, né? Entre seus próprios pares. Então, foi por isso que eu vim, e foi esse o acordo, de contribuir com essa sua jornada, que é muito bonita. Que assim seja. Muito obrigado. Qual que é a sua mensagem final, por gentileza? Então, já que você decidiu vir para cá, para esta encarnação, não perca mais tempo. Não perca. Comece primeiro pelo seu próprio corpo. Quantas vezes a gente mesmo se viola no próprio corpo? Quantas vezes a gente se deixa violar no próprio corpo? Né? Enfim. Tenha mais respeito pelo seu corpo, que ele é o veículo que faz com que você transite por este mundo. Né? A partir dele, desse respeito, respeite também o corpo do outro, o corpo da outra pessoa. Sabendo que todos os seres, sim, merecem viver a sua vida dentro da sua missão neste mundo. A partir da consciência do seu corpo, você vai ter consciência dos outros corpos, que você também, que habitam em você. E por que eu estou lhe trazendo esta visão do próprio corpo? Poderia estar falando outras coisas aqui. Mas é tendo a consciência do seu próprio corpo que você é o início para a sintonia, para você entrar na frequência do que a vida quer de você. E para que você possa exercitar a sua presença no mundo também. Salve. Salve. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo. Se for da vontade de Deus, antes de o diálogo